Deus quer falar contigo hoje à noite. Se você quer aumentar a sua fé, você veio no lugar certo. Ah, pastor, mas quando a gente quer aumentar a fé, de repente aumenta os testes. Aumentam, é verdade. Deus permite e Deus nos dá testes à medida da nossa, vamos dizer, estatura, da nossa capacidade. Deus nunca vai te dar um teste superior à tua capacidade. Hoje, quando você olha para os testes lá da primeira série, quem lembra ainda do seu primeiro ano? Nem se chama mais de primário, né? Ensino fundamental. Quem lembra? Eu lembro até hoje da pequena escola que eu ia e foram nos preparando o ano inteiro. No final do ano tem o teste de leitura. Hoje as crianças que já entram na escola sabendo ler, né? Ou no primeiro semestre do ensino fundamental já sabem ler. Mas eu lembro que foi tão terrível, tão assustador cada dia que se aproximava do teste final. Você lembra? Tinha teste final no tempo de vocês? Hoje a gente olha para aquele teste. Que infantilidade. É, infantilidade para o nível infantil mesmo. Porque hoje você está no outro nível de capacidade para resolver uma leitura, uma interpretação, ou quando já começa então as questões de matemática. Você está no outro nível hoje. Na vida espiritual é a mesma coisa. Deus vai te dando testes à medida do teu nível. Deus não é injusto. Deus não ia te pôr numa situação impossível que você e ele juntos pudessem resolver. Deus quer edificar a nossa fé. Vamos lá? Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo 14. O segundo livro da sua Bíblia. Aqui a primeira referência, depois nós vamos ler uma segunda. Diz ali no capítulo 14, esse segundo livro da Bíblia. Você sabe que a palavra Êxodo significa saída. Quando Israel saiu do Egito. Versículo 10. Israel já tinha saído. Estava já indo em direção a Canaã, estava indo pelo caminho do deserto, e olha o que aconteceu, verso 10. E chegando o faraó, estava perseguindo os filhos de Israel, e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Segura aí, depois Deus abriu o mar. Logo aí adiante, está vendo? Na sua Bíblia. Vamos ao livro de Josué, um pouco adiante. Josué, capítulo 3. Lá vai acontecer outro episódio. Lá em Êxodo, o Senhor Deus abriu um braço do mar, chamado Mar Vermelho. Josué capítulo 3, verso 1 em diante. Vamos ler aqui esses 17 versículos. Eu peço a sua paciência. A palavra de Deus tem muita riqueza para a gente passar por cima correndo, né? Olha ali, 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão. E pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 1000 metros entre vós e a arca. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes às bordas das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de tudo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, sobre os barrancos, todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do rio Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Irmão, sabe qual o tema da palavra hoje à noite? O Senhor não muda. O Senhor não muda. Independente que as circunstâncias mudem. E muitas vezes se levantam circunstâncias completamente contrárias. E digo mais, muito acima da nossa capacidade de resolver. Você já deve ter enfrentado um monte de problema que fugia ao teu alcance. Já passou algumas vezes que você dizia: bom, agora só Deus. E realmente muitas são as situações que quando tu não tem o que fazer, você não esgotou os seus recursos. Aí, realmente, é Deus que deve entrar em cena. Vejam, aqui está Josué, pronto com o povo, mais ou menos 3 a 5 milhões de pessoas que saíram do Egito, sob liderança de Moisés. Moisés tinha morrido, agora iam herdar a terra que tinha sido prometida a Abraão, a Isaac, Jacó. Abraão viveu 600 anos antes de Josué. Abraão foi um homem do ano 2000 antes de Cristo. Josué é 1400 e pouco. Se tinham passado 600 anos, Deus tinha prometido essa terra chamada Canaã. Um dia essa terra será dos vossos filhos, Abraão. Essa promessa depois foi feita a Isaac, foi feita a Jacó, depois aos filhos de Jacó, aos 12 filhos de Jacó. Agora chega a época de eles herdarem a Canaã, a bendita Canaã, a abençoada Canaã, que o pessoal foi lá fazer uma vistoria, foram dar uma espiada, e diziam eles: realmente, lá tem muito leite e mel. O que que significa isso? Tem abundância, fartura de tudo. Deus disse a eles: essa é a terra que eu vou dar para vocês. Agora, chegando em Canaã, qual era a impossibilidade? Qual era? O rio Jordão era a época das chuvas, estava transbordando. Era a época de verão, chuvas fortes de verão. Nessa época, estava degelando as montanhas geladas do Líbano, e essa água escorria também para o Jordão. aumentando a água, aumentando o volume, aumentando a força, a correnteza, aumentando tudo. Raciocine comigo. Eles levaram 600 anos para chegar a esse dia. Chegando lá, era a estação chuvosa. Será que Deus se enganou? Deus não poderia ter trazido eles na época da seca do rio? Quando o rio Jordão é como um arroio aqui do interior, não é um riozão. O rio Jordão tem no seu natural 15 metros de largura, menos que essa igreja aqui. Que dá para atravessar a pé, com água pelas canelas. Deus não podia ter trazido exatamente na época da baixa da água. Trouxe quando tinha muito volume. Alguém poderia perguntar, mas que Deus é esse? Prepara um presente, mas nos impossibilita de botar a mão no presente. Acompanhe comigo. Olhe só como começou o 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. E tendo ele e todos os filhos de Israel partido da cidade de Sitim, vieram até onde? Até o Jordão. E pousaram, dormiram ali, antes de enfrentar o Jordão. Mas o Jordão estava cheio. Veja o verso 2. Sucedeu ao fim de 3 dias. Ficaram 3 dias ali, admirando a enchente. Na sua Bíblia, tem alguma reclamação deste povo aqui que está com Josué? Nenhuma. Agora, volta comigo, porque que eu li a primeira parte bíblica lá de Êxodo. Quando aquela geração saiu com Moisés, eles tinham estado escravos 400 anos. Saíram com Moisés do Egito. Quando tiveram o primeiro obstáculo, que era aquele braço do mar, eles estavam ali como que encurralados, o mar ali e o faraó vindo aqui. O que eles disseram para Moisés? Moisés, tu nos colocou numa fria. E esse teu Deus, porque eles estavam começando a conhecer Deus. Todas as 10 pragas que vieram sobre os egípcios, aquilo era uma forma de Deus se apresentar o seu poder sobre o poder do Egito. O povo de Israel estava começando a conhecer, as 10 pragas duraram 1 ano. Apenas 1 ano. Eles eram como crentes novos. E quando veio a tribulação, um obstáculo e uma perseguição, eles começaram a dizer, Moisés, será que porque não tinha tanta sepultura lá, tu nos trouxe para morrer aqui? E num outro lugar bíblico, eles começam a dizer, ah, que saudade dos pepinos, que saudade dos melões, que saudade das cebolas, dos alhos. Estão lembrados dessa passagem bíblica? Irmãos, quando nós começamos a andar com Deus, sabe o que Jesus disse? Quem põe a mão no arado, quem está ali trabalhando para o Senhor, quem se converteu, só olha para frente. Se você olhar para trás, ai que saudade daquele tempo. Não, não olhe para trás. Nós somos um povo que só caminha para frente e depois para cima. Amém, irmãos? Agora aqui Israel, crentes novos, imaturos, começaram a olhar para trás. Eu não tenho saudade de pepino, agora falando figuradamente. Entenderam? Pepino para nós significam problemas, não são? Você tem saudade de pepino? Eu te mando para a lavoura de pepino. As quantidades, não! Nós temos sim andar com Deus. Deus proverá toda a nossa necessidade para cada momento novo, para cada desafio novo que nós tenhamos. Aquela geração que olhou para trás, ela não está aqui com Josué. Aquela geração morreu toda no deserto. Quem olha para trás é um sinal de falta de fé. É um sinal que não está confiando que Deus vai fazer caminho onde não existe caminho. Lá no mar não tinha caminho. Não tinha estrada no mar. Era mar. Mas esse é o nosso Deus, Israel. Ali, ainda que crentes novos de 1 ano, 2 anos, eles já conheciam um pouco de quem era o Deus a quem Moisés estava servindo e a quem estava levando eles para Canaã. Agora, aquela geração com cabeça de escravo, Quando a gente se converte, sabe o que é a coisa mais difícil? É mudar a mente. Porque quando você muda a mente, você muda as atitudes. Mas primeiro tem que mudar a mente. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos constantemente renovar a mente. Quando a Bíblia fala que nós temos que nascer de novo e nós temos que nos converter, a palavra que a Bíblia usa é uma palavra que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Enquanto não muda a mentalidade, tu não vai conseguir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, segundo o padrão de Deus. Aqui está essa geração. Não se ouve essa geração nova que nasceu no deserto, ou alguns crianças nasceram no Egito, passaram agora 40 anos caminhando no deserto. 40 anos vendo Deus fazer milagre. 40 anos vinha carne, codornas que caíam ali. 40 anos, olha, 3 milhões de pessoas e duas Porto Alegre inteirinha. Mas no meu julgamento era mais ou menos 5 a 6 milhões de pessoas. Da onde eu tiro esse número? Só homens preparados para a guerra eram mais de 600 mil. Faz um extrato do público que está aqui dentro. O homem que ia para a guerra era de 20 a 50 anos. Quem está entre 20 e 50 aqui entre nós? Faz um sinalzinho. Ó, agora se nós, obrigado. Um terço mais ou menos das pessoas. E olhe lá. Agora se nós... Não é nesse tempo aqui. Quantos filhos tinham esses homens? No tempos bíblicos, Jacó, só para você ter uma ideia, só filho homem ele teve 12. Esse número está começando a ficar grande, hein? 600 mil guerreiros. Se cada um tem 10 filhos, já deu 6 milhões de filhos. É, 6 milhões, né? Você viu? Cada um tem uma esposa, mas naquele tempo, culturalmente, às vezes o Jacó teve 4. Bota mais, então, 600 dá 2 milhões e 400 de esposas. Então, já temos 8 milhões e 400, mais 600, 9 milhões de pessoas. Ó, minha cabeça está funcionando bem. Deu certo as contas aí, o pessoal que é da matemática? Deu, mas eu estou jogando para 5 milhões de pessoas, talvez 6. É muita gente, mas essa geração nova, ou não conheceu o Egito, ou não tinha nenhuma saudade do Egito, como a geração velha tinha. Essa geração nova também estava diante do obstáculo, estava ali agora, não o mar, estava ali o rio transbordando, como diria o nosso ex-governador. O rio estava espraiado. Lembra que o ex-governador, ele talhou essa palavra nos seus discursos. O rio estava espraiado, não tinha como passar. Na frente de Jericó, o rio, naquele caso, ao natural, tinha 3 metros de fundura. Já seria um problema ao natural. Passar com criança, com mulher, num lugar de 3 metros de fundura, correnteza forte, não é fácil não. Agora imagina tudo isso com enchente. Será que se nós estivéssemos ali com Josué, nossa mente não ia ficar tentada a pensar, ah, eu acho que Deus nos botou numa fria. Ou como foi dito para Josué, para o Moisés, ô Josué, e aí o que é isso? Na hora de nós botar a mão na taça, seria isso? Na hora de nós pegar o nosso prêmio prometido há 600 anos, agora esse rio aí? A geração de crente, agora eu falo crente nesse melhor sentido da palavra, de homens, de mulheres que conhecem a Deus, estava ali, viu aquele rio transbordante. Aquele rio perigoso. Que ninguém se atreveu a entrar nele, não. Ali estava aquele rio. Mas ninguém reclamou. Era uma geração que confiava, porque conhecia a Deus a que seguia. Josué disse, No terceiro dia nós vamos entrar no rio. Ninguém perguntou, como? Tu é louco? Ninguém disse isso. Que nível de comunhão com Deus Josué tinha, que Deus lhe passou a informação no terceiro dia. Diga para os sacerdotes pegarem a arca da aliança. A arca era como um baú que tinha dois varais que se carregava no ombro, quatro homens carregavam. E diga a eles que eles vão em direção ao rio. Olha a fé desses homens. E quando eles molharem o pé no rio, o rio se abrirá. O tema dessa palavra é Deus não muda. 40 anos antes de abrir o rio, ele tinha aberto o mar. Deus não muda. Deus não se enganou. Chegaram ali bem na época das chuvas. Deus não se enganou. Porque quando Deus quer nos levar para uma nova fase, você terá que passar no teste anterior. Como que encerra uma fase na escola? Não é com um teste? Quando Deus quer que você suba de nível, tem um teste anterior. É uma, como que uma prova à sua fé. Não para destruir a sua fé, pelo contrário, para aumentar a sua fé. Às vezes as pessoas dizem, ah Deus, eu quero crescer na fé, me dá mais fé. Para que você quer mais fé? Entre outras coisas, para enfrentar testes maiores. Mas eu não gosto de tribulação. Gostar ninguém gosta. Quem é que gostava das provas da escola? Ah, coisa boa, vai ter aquela prova bem difícil que eu amo. Não, eu não amo prova difícil. Alguém ama prova difícil? Principalmente quando eram as provas de matemática e física. Ai, Senhor, me livra. Eu estudava, estudava, estudava e orava muito. Batia na trave e entrava. Às vezes batia na trave e saía. Entenderam a linguagem futebolística? Entenderam, né? Foi ali, no maior sufoco para passar nessas duas matérias que não é o meu chão. Agora, veja, irmãos, quando Deus vai te levar para um nível maior, quando Deus vai trazer uma bênção, antes de uma bênção, há um teste. Há um teste. E aqui estava essa nova geração passando e sendo aprovada pelo teste, e a liderança ia à frente com a presença de Deus. E quando aqueles homens pisaram na água, diz que as águas foram cortadas e não se abriu apenas um filete, um trilho de um metro e pouco, como esse aqui, não. Até diz até onde a água foi feita uma barragem, você viu? Foi um longo espaço em que aconteceu essa barragem aqui, irmão, só me dá uma licencinha aqui, entrou um suor no olho e está ardendo. Depois tu corta isso aí, viu? Era uma longa barragem, um espaço muito grande que foi aberto. Não passava ali uma, duas, três, uma fila pequena. Eram multidões atravessando juntos aquele lugar. Deus abre caminhos onde não tem caminhos. Tu acredita no que é dito na palavra de Deus? E naquilo que eu estou te transmitindo hoje à noite? Todos nós, irmãos, todos nós passamos lutas. Ora uma luta, ora outra. Às vezes passamos diversas lutas simultaneamente. Mas Deus sempre vai abrir um caminho. Você pode dizer, mas pastor, não tem saída. Lá no mar, não tinha saída também. Estavam encurralados, mas Deus abriu. Aqui no rio, não tinha caminho no rio, mas Deus abriu. Esse é o nosso Deus, ele é um Deus que até diversas vezes é dito aqui, o Senhor de toda a terra. E aqui no verso 10 é dito, que nisto conhecerão que o Deus vivo está no meio de vós. Quando Deus está conosco e nós estamos nessa comunhão e amizade com ele, Deus vai dar sinais da sua presença. É impossível. Imagina você, pai, você, mãe, seu filho precisando da tua intervenção e você ficar de braços cruzados assistindo um problema do seu filho. Não, você vai fazer algo por ele. Assim, e muito melhor ainda, é Deus. Ele fará a interferência por ti. Quando aqueles homens pisaram na água, as águas se abriram. Deus não estava enganado na estação do ano, não. Era mais um teste para a nova geração. Era a época da chuva? Sim. Às vezes a gente gostaria, Deus, me dá um caminho mais fácil. Era bom às vezes, né? Mas o caminho, ou vamos dizer, a escola de Deus vai exigir fé da sua parte. Na escola de Deus tem momentos de paz, de alegria, de conforto, tem momentos de desfrutar a presença de Deus, sim. Mas vai haver horas de intensa batalha, de intensa luta. Às vezes é luta direta contra o diabo. Às vezes é uma tentação que o diabo vem te provocando, te incitando a errar. E você diz, não, o reino de Deus é mais valioso do que tudo que me ofereces, maligno, fora daqui. Tem outra hora que pode ser que venha um desejo ruim contra uma pessoa, um sentimento ruim, de ódio, de vingança. Outra hora, um sentimento baixo, de repente um irmão, uma irmã tem uma conquista e você fica invejoso. Não, não aceita isso. Deus tem coisa grande, bênçãos, vida abundante, mas podíamos pegar essa linguagem do lado de lá do rio. Primeiro precisa atravessar o rio. Deus é um Deus de milagre. Ele criou as estações do ano. Diz lá no profeta Daniel, no capítulo 2, que Deus remove reis, Deus cuida das estações do ano, dos dias, todos, tudo está sob controle do Senhor. Talvez você já tenha passado uma situação que exigiu fé muito grande da sua parte e Deus respondeu de imediato. Eu lembro já diversas vezes. Aconteceu comigo e já sei de aqui, estou olhando para alguns que eu sei que aconteceu com vocês. Que não poderia chover em determinado dia. E todo na volta chovia. E no local que você estava e precisava que não chovesse, não choveu. Ou choveu até uma hora X, mas na hora que você precisava não choveu. Porque você diz, Senhor, leva essas nuvens para longe. Ou Senhor, retém as águas. Quem já orou assim e a sua oração foi respondida? Pode fazer um sinalzinho, eu sei de muitos de vocês, olha aí, ó. É isso, irmãos, é isso que diz, Senhor, abre o mar para nós, abre o rio para nós. E Deus vai abrir. Porque depois que Deus empenhou sua palavra, Ele sempre cumpre. Deus não falha nas suas promessas. Como foi dito lá em Tiago 1,17, Deus não oscila. Deus não é aquele papel que sai lá na máquina depois que você fez o eletrocardiograma. Você já viu como é que é? Todos aqueles risquinhos para cima e para baixo. Deus não oscila. Deus não é um Deus que ora está bem humorado, ora está mal humorado. Não, Deus é constante. Deus também não, ora te ama, ora te odeia. Não. Deus não é bipolar. Que agora se fala muito das pessoas, muito conduta, bipolar. Deus não é isso. Que a pessoa, ora, está super bem-humorada, daqui um pouco já quer briga, já quer ódio. Deus não é isso. Você confia. Você confia. E Deus vai te honrar. Deus quer te levar para o céu também, você sabia. E pode ser que o último teste que nós vamos passar na nossa vida, pode ser que muito de nós vai ser na cama do hospital, último teste. Ou na cama em casa, se estivermos doente. Ou quem sabe, uma situação mais repentina. Esse é o último teste. Vai ter que atravessar o rio. Vamos ver, o rio da morte. Ah, parece um rio, não só turvo, um rio que a gente não sabe tudo que circula lá de baixo. Pode vir o diabo com muitas ameaças para ti naquela hora. Mas você pode dizer, eu sei em quem eu confiei a minha vida inteira e sei que o Senhor vai me levar para a vida eterna agora. Eu já ajudei muita gente a morrer. Já estive ali junto na hora da morte de muitas pessoas. Já vi gente morrendo em total paz. E já vi gente morrendo desesperada. Houve uma situação, e essa não ocorreu comigo diretamente, mas o avô de um amigo meu nunca quis saber de Deus. Um homem duro. Um homem contra a fé. Um homem que desviou até os filhos dele de Jesus. Um homem que se tornou meu inimigo por causa da fé. Nunca trocamos uma palavra, mas eu sabia que ele tinha ódio por mim. Na hora da morte dele, esse homem entrou em desespero e no hospital começou a falar de uns seres horríveis que estavam vindo pegar ele, entrando pela janela do hospital. Quem foi contra Deus a vida inteira, continuará a outra parte da vida, que é essa sim, inteira, total, sem Deus. A hora da morte pode ser o último rio que você vai passar. Mas passe confiante, humilde, dependente do Senhor. Como dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, irmãos? Amém? Deus não oscila. Agora, sabe quem oscila? É, você sabe, né? De vez em quando somos nós. Por que que você vem todo culto? Por que que você lê sua Bíblia e ora em casa? Sabe por quê? Porque você precisa ouvir diariamente a palavra para a sua fé não só se manter, crescer. A fé vem pelo ouvir. Se você para de ler a Bíblia, para de congregar, ou congrega muito pouco, eu tenho certeza que a tua fé está em decadência. Mas se você tem regularidade, a sua fé está em crescimento. Tem muita luta na vida, não tem? Tem lutas que vão aparecendo, umas vêm repentinamente, outras, às vezes, a gente gera por erros nossos. E tem provação que Deus permite. Mas seja o que for, eu quero te convidar a confiar em todo o tempo. O diferencial é a arca da presença de Deus. É Deus que abre o rio. Você não tem força para abrir rios, nem para abrir mares. Aqui, rios e mares significam grandes problemas que surgem para nós. Nós não temos força própria. Mas nós temos um Deus que é especialista em abrir portas e abrir estradas onde não existem estradas. É o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Ele não muda. Não mude você também. Não mude. Você que já confia, vai aumentando o teu confiar no Senhor. Você chegou aqui hoje. Está precisando de algum tipo de socorro divino? Ou se você precisa um milagre, uma intervenção do Senhor? Precisa? Pode fazer um sinalzinho. Eu preciso todos os dias. Às vezes a gente precisa mais até. Precisa ou não precisa uma intervenção divina? Precisa, né? Quem sabe a gente faria a pergunta, quem não precisa? Na saúde? Nas relações familiares, trabalho, finança, coisas internas também da nossa alma, quem não precisa? Quem não precisa? Creio eu que todos estamos, tipo, com Josué, na frente daquele riozão. Ou estamos com Moisés, com o povo lá que estava com Moisés, na frente daquele mar. Agora, a presença de Deus estava lá no mar e estava no rio. Uns foram salvos e outros não. Por causa da reação diante da luta. Uns reclamaram e murmuraram. Os outros estiveram 3 dias na frente do rio. O rio estava feroz, violento. Mas aqui dentro, eles estavam confiantes. O Senhor disse que vai abrir ao terceiro dia. Então Deus vai abrir, nós sabemos. Há um tempo atrás, uma irmã de fé teve um acidente. Um acidente que aparentemente não era nada para ela, saiu de dentro do carro acidentado, estava bem, caminhando. Levaram para o hospital por questão de rotina. E lá no hospital ela foi piorando, piorando, piorando, e não achavam nada. De repente tiveram que fazer uma cirurgia às cegas. Vamos abrir porque vai morrer. E descobriram que uma costela tinha lascado e furado algo interior. E ali estava tendo um sangramento. Não fortíssimo, lento e constante. Foi operada, entrou em coma, mal, mal, mal. A família pediu para eu visitar. E lá na beira da cama, na UTI, eu disse: Deus, por favor, me diz uma palavra do Senhor. Essa irmã vai viver ou vai morrer? Eu também não ia dizer isso para a família assim, tá? Eu pedi para Deus dizer para mim. E Deus disse-me: ela vai viver. E eu disse: Senhor, pegando aquela parte lá como se fosse Abraão, né? Senhor, não me leva a mal. Mas quantos dias ela vai ficar aqui ainda? E Deus me disse: ela vai ficar aqui 7 dias e no 7º dia ela vai acordar. O genro dela estava comigo. E eu disse para ele: tua sogra, no 7º dia, a partir de hoje, vai acordar. Eu vou dizer para vocês, irmãos, não é fácil dizer uma coisa dessa. Porque pesa sobre nós uma tremenda responsabilidade, porque nós não estamos brincando de coisas espirituais. E no 7º dia, ela abriu os olhos e começou a falar. E sabe o que ela disse? Que naqueles dias de coma, o diabo apareceu a ela muitas vezes, mostrando símbolos de uma religião secreta que o marido dela antigamente tinha pertencido. Símbolos de uma religião secreta. E ali, e ela era cristã. Mas aquele negócio ainda veio ali incomodar ela, quase na hora de atravessar o rio. E o Senhor disse: ela não vai, no 7º dia. Eu posso contar um outro exemplo, como que quando Deus te dá uma informação, tu pode confiar que aquela informação é exata. Poucos anos atrás, o pastor Guilherme, o pastor mais jovem nosso aqui, do Guajuviras, teve um acidente de automóvel aqui embaixo. Muitos de vocês lembram. E nos chamaram no hospital no meio da madrugada. E o pai dele, que congrega conosco, estava lá ajoelhado. Ele lá morre, não morre, dentro da sala de cirurgia. E o pai dele ajoelhado ali chorando. E o pai dele diz: Paulo, por favor. O pai dele é nosso amigo aqui. Por favor, me diz uma coisa da parte de Deus. Espera, vamos falar com Deus então. Não é assim sair dizendo qualquer coisa, irmãos. Vamos falar com Deus. Depois, passou um pouco, a doutora, passou alguns dias, a doutora diz: vamos ter que fazer uma traqueostomia, abrir aqui a garganta. Só que se nós fizer isso, ele vai ficar com problema na voz. A coisa estava piorando, piorando, morre, não morre, dias. E eu disse: por favor, Senhor, me diz alguma coisa. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, Deus me disse: não deixa fazer essa traqueostomia. Diz para a família tem que autorizar ou não, não faça. E aí eu pude dizer para o pai dele: tal dia, ele sai do coma, ele estava em coma. Não fizeram aquela cirurgia aqui, senão ele teria ficado defeituoso na voz, irreversivelmente. E ele acordou, está aí pregando o evangelho. Irmãos, quando Deus deu essas informações para Josué, Josué, só porque Deus falou, poderia dizer no 3º dia, Deus vai abrir o rio e os sacerdotes vão pisar na água e a água vai se abrir. Só quando Deus fala, senão não tem louco desse mundo que inventa falar um negócio desse que vai dar tudo errado. Vai ou não vai dar errado? Mas quando Deus te fala, e você pode pedir informações para Deus, sim. Ah, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Deus vai te ensinar a ouvir a voz dele. Fala com irmãos mais velhos, pessoas que têm andado com o Senhor mais tempo. Deus vai te ensinar a ouvir a voz dele. Porque Deus fala. Não estava falando com Josué aqui, irmãos? Não estava falando? Quando Deus às vezes diz, não vá em tal lugar. Não vá. Quando Deus diz, não faz, não faça. Por mais que você queira fazer. E às vezes nem é uma coisa pecaminosa. De repente Deus diz, não vai. Às vezes ninguém vai te entender por que tu tomou tal atitude. Mas se Deus falou contigo, ouça a voz de Deus. Tem um amigo meu que um dia Deus disse para ele. Tinha uma pessoa com problema de visão. Vai lá na rua e faz barro e bota nos olhos dele. Tirado o barro, ele vai ver completamente bem. Eu não mandaria ninguém tirar os óculos se Deus não me falasse. Entenderam, meus irmãos? Mas aquele caso, Deus falou. Vai lá e faz barro lá na rua. E volta aqui e passa no olho dele. Quando Deus fala, assim será. A Bíblia diz que Deus não é um homem para mentir. Ande perto do Senhor. Ande perto de gente que conhece Deus há mais tempo. Porque quanto mais você conhece Deus, sabe o que vai acontecer? Mais você confia em Deus. Assim é com pessoas. Quanto mais você as conhece, mais você confia ou mais você desconfia. Se a pessoa não é digna de confiança, já deu prova disso. Mas se ela é digna, você sabe. Se alguém vier dizer, ah, tal pessoa fez isso, não fez, não, porque eu conheço ela. Tal pessoa disse isso, não disse, não, porque eu conheço ela. Conhecer alguém leva anos. Conhecer Deus leva anos. Por que que lá os outros murmuraram? Porque conheci um pouco a Deus, bem pouquinho tempo, um ano mais ou menos. Por que que esses aqui não murmuraram quando viram um rio à frente? Porque conheciam a Deus há mais de 40 anos, a maioria deles. Quando você conhece Deus, e Deus te dá uma informação, se é pela Escritura Sagrada, é uma informação para todo mundo. Mas se é um assunto particular, às vezes é uma informação exclusivamente para você. Deus fala. É muito lindo ouvir quando Deus fala e seguir o Senhor. É muito lindo. Às vezes também é desafiador. Uma vez o profeta Jeremias, quando Deus mandou ele falar, o que que Jeremias disse? Deus, eu não, Deus. Eu sou muito jovem ainda. Chegou a dizer, não pasto uma criança. Quando Deus chamou Moisés para guiar o povo, para tirar lá do Egito. Disse, não, Senhor, eu não sei nem falar direito. Sou pesado de língua. O Senhor disse, não, Moisés, tu vai. Moisés tinha medo até de voltar ao faraó, porque ele tinha ficado com um problema passado, né? Moisés tinha matado um homem e foi embora, fugiu do país. Ele tinha uma dívida ainda lá. Disse, tu vai voltar lá. Mas Deus, eu não sei. Tu vai, eu vou botar o teu irmão que fala bem. Era o Arão. O Arão é bom de papo, ele fala por ti. Mas tu será como Deus para ele. Tu vai dizer o que agora é isso, Arão. Agora fala aquilo, aquilo. Mas depois a gente sabe que Moisés falou muito bem também. E escreveu muito bem. Deixou 5 livros da Bíblia escritos. Os 5 primeiros. Quando Deus falar contigo. E hoje Deus está falando. Deus está, por esta palavra, te estimulando a crer, a depender dele. Desafios sempre haverão. Lutas sempre haverão. Vamos pegar essa linguagem. Rios perigosos e correntezas fortíssimas sempre haverão. Mas do lado de lá do rio, nos espera a bênção. Canaã. Amém? As coisas naturais da vida aqui, coisas espirituais também. Vamos orar para todos nós que precisamos de um milagre. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Que lindo, Senhor. Que linda é a tua palavra. Primeira coisa, eu quero te pedir que você agradeça a Deus. Antes de pedir, que Deus não se enganou ao permitir a dificuldade. Deus não se enganou. Deus não se enganou em fazer que Israel chegasse em Canaã, ou às portas de Canaã, nos dias da enchente. Deus não se enganou. Deus queria fazer um milagre e fez. Deus não se enganou quando permitiu o faraó perseguir seu povo. Os egípcios morreram todos afogados dentro do mar. O mesmo mar que Israel passou em seco. Eu quero que a tua fé cresça nessa noite. Você pode estar diante de uma grande luta ou dentro dela. Mas eu queria que você não murmurasse. Não reclamasse do que veio sobre ti. Apenas confie. Um dia Jesus foi chamado por um homem, por um pai, que tinha filhinha muito doente. E Jesus, no meio da multidão, curou mais uma mulher. E aquilo tomou tempo. Quando Jesus, então, terminou aquele momento ali, estava indo em direção à casa da menina doente, que o pai estava acompanhando Jesus. E vieram mensageiros da casa daquele homem e disseram: não precisas mais incomodar o mestre. Tua filha já morreu. Quando veio aquela notícia terrível, péssima, Jesus imediatamente disse àquele pai: não tenha medo, não deixe o medo entrar em ti. Continue crendo. Jesus chegou na casa deles, a menina estava morta. Jesus foi lá no quarto, junto com aquele pai e a mãe da criança, mais Pedro, Tiago e João. E Jesus fez reviver aquela menina que tinha 12 anos. Você pode ter recebido hoje, ou nos últimos dias, uma péssima notícia. O rio subiu. O obstáculo aumentou. Não fique olhando para o rio. Tira teus olhos do rio. É verdade, ele existe, ele está ali. Mas põe a tua fé no Senhor que te ama. O milagre não depende da época, das condições da natureza. Mas o milagre depende de Deus. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que cada um de nós tem de confiar em ti. Tu não és um pai qualquer. Tu não és um pai que tem prazer no sofrimento dos filhos, não. Tu és um pai que ama e tem todo o poder de fazer qualquer milagre em favor dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te peço que todos que estamos aqui hoje à noite façamos parte de uma geração que olha para o Senhor. Para uma geração que não murmura quando vem a luta, mas pelo contrário, cresce na fé. O obstáculo para nós, Senhor, ele vem a ser um impulso para ir adiante e superar. Nos ajuda a confiar. Eu não posso, ninguém aqui pode fazer milagres, porque milagre é algo exclusivo da tua mão. Mas nós confiamos na tua mão, Senhor. Obrigado. Cura os enfermos aqui, Deus. Se você está enfermo, pode pedir: Deus, me cura. O rio está alto, Senhor. A correnteza está perigosa. Minha saúde está em tribulação. Pede pelo Senhor. situações de família, tem situações de risco. Também não te mete a entrar rio adentro de maneira afoita. Só entra quando a presença de Deus vai na frente. Cura relacionamentos familiares, eu te peço, Deus. Te peço mesmo. Situações profissionais, situações financeiras, situações de alma, situações espirituais. Age, Senhor. Age, Senhor. E nós simplesmente vamos seguir por aquele caminho que o Senhor abriu. Nós não vamos inventar caminho nosso também. Não vamos dar volta, nem fazer atalhos. Nós vamos por aquele caminho que a tua presença abriu. Você que está orando, confie. Confie. Mesmo que você já está dias na frente do rio, como Israel esteve 3 dias na frente do rio. Mas em momento algum duvidou. Que Deus é o mesmo. Que Ele não muda. O mesmo Deus que abriu o mar, abriu o rio. Ele abre a situação que está fechada a você. Situações de negócios. Situações de documentos. Eu te peço, Senhor. Até uma irmã hoje pediu uma situação de aposentadoria. Dizem, Lia, isso, ó Deus, para a tua glória. No nome de Jesus Cristo nós oramos. E temos tanta paz por confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Isso que eu orei ao final, você sente isso? Tenho tanta paz por confiar em ti, Senhor. Não é que não tenho luta. Mas é melhor passar a luta com paz. Não é? Porque dá para passar a luta também desesperado. Não dá? Que caminho lindo esse de Deus.